Supercultura. Sucessos musicais, utilidade pública e notícias. Um show. ZYK 623 AM, Rádio Cultura de Pederneiras, 1380 kHz. Música, informação e entretenimento. Pederneiras, São Paulo. Você não adianta e nem atrasa. Hora certa. Na Cultura 1158, a seguir vem aí o programa A Tarde é Nossa e o Disque Música. Toda hora e hora certa pra gente ouvir a nossa Rádio Cultura. Rádio Cultura, você faz parte dessa família. Rádio Cultura do seu lado todo dia. Dedicação, levando informação com seriedade. É a rádio que conquistou seu coração. Nosso prazer é estar sempre pertinho de você. Numa só sintonia, curtindo a vida. Cultura é música, a cultura é mais você. Fazendo parte da nossa de agora, sua tarde fica mais completa. A Cultura M está começando. A Tarde é Nossa. Gino de Araújo, o locutor mais apaixonado do Brasil. Beleza, bom demais. Alô, Pederneira, estamos chegando com o peito aberto e o coração cheio de amor para mais um programa Tarde Nossa aqui na sua, na nossa Rádio Cultura, na 1380, www.amcultura.net para todo o Brasil. Estamos nós iniciando mais um trabalho. Vamos junto aí até 16 horas com muita moda apaixonada, viu? Pilotando as máquinas sonoras, vem ele, meu amigo Sávio Júnior Cristian. Boa tarde, Sávio. Boa tarde, não. Tudo bom? Tudo bem? Não sei como é que passou de ontem para hoje. Você melhorou, tá, cara? Rapaz, tá feio, uma gripe danada aqui no mais meio de sarado. Meu Deus. Meu Deus do céu, que gripe danada, viu? Mas tudo bem. Vamos lá, né? Se Deus quiser, vai melhorando devagarinho, né? Agora são praticamente, deixa eu ver a hora, 12 horas e 5 minutinhos. Vamos junto aí até as 16 horas, levando para vocês o que é de melhor da música sertaneja e também dando notícia para você da nossa região, com certeza, viu? A todo o povão de Pederneira, senhora dona de casa, criança, juventude do Brasil, queira receber um abraço apertado do locutor mais apaixonado do Brasil, beleza? Vamos junto aí e eu tenho certeza vai começar bem. Vem comigo, Sávio. Chega de morrer de solidão. Chega de mentir pro coração. Eu preciso assumir você, tentar te esquecer é pura ilusão. Toda liberdade que eu busquei foi Foi um passo errado e eu dancei. Sou um passarinho livre pra voar, mas não tenho ninho pra pousar. Ah, eu quero voltar pra você. Procure entender minha falta de juízo. Você é tudo que eu preciso. Foi um passo errado e eu dancei. Sou um passarinho livre pra voar, mas não tenho ninho pra pousar. Ah, eu quero voltar pra você. Falta de juízo. Ah, quem é que no amor não errou? Esquece o que passou. Você é tudo que eu preciso. Chega de morrer de solidão. Agora a sua sintonia é aqui, 1380 kHz. Rádio Cultura de Pederneiras, ZYK 623. Falando mais forte, chegando mais longe. Pederneiras, São Paulo. Boa tarde. Boa tarde. Você está na Rádio Cultura. Você tem WhatsApp? Agora nós aqui da Cultura M também temos o nosso. Se você quer enviar mensagens, pedidos musicais ou um alô para nossos locutores, adicione já o WhatsApp da Cultura M. Anote aí: 996357564, repetindo: 996357564. Esse é mais um canal de comunicação da Cultura com você. Supercultura. De Araújo está apresentando A Tarde é Nossa. Vai lá, sabe? pepino japonês R$1,99, abacaxi pérola R$3,49, uva grissom bandeja com 450 gramas R$5,99, repolho verde R$1,49, melancia R$1,49, mamão papaia R$3,49, tomate colibri R$2,49, pera argentina R$5,99, né? E melão também R$2,79, mercado Lenhares 37 anos atendendo o povão de Itapuí região, beleza? Tá aí a todos meus amigos do mercado Lenhares, né? Mercado bacana, maravilhoso, é hoje é a terça verde, você não pode perder, viu? Você não pode perder, dá um pulinho lá, tenho certeza que você vai gostar, viu? Beleza? Agora são 12 horas e 34 minutinhos aqui na sua, na nossa Rádio Cultura. Lá de cheiro, mandar um abraço Dona Marisa, né? Esqueci de mandar um abraço Dona Marisa hoje, né? É, Marisa, o Fuxão, né? Abração pra vocês, né? Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Leonardo vem chegando pra você na nossa Rádio Cultura 1380, www.amcultura.net pra todo o Brasil. Vem comigo. Hoje tô me sentindo muito só, tá difícil esquecer o que a gente fez, foi lindo. Hoje uma canção trouxe você, nela eu pude relembrar lindos momentos, loucuras e prazer. Cultura.

Rádio Cultura AM, 1380 kHz de música, esporte e notícia. Essa rádio é fera, nota 10, nota 100. Cultura AM é mil, agitando o seu dia, fazendo você mais feliz. Rádio Cultura é tudo que você sempre quis. Dino de Araújo está apresentando A Tarde é Nossa. Deixa eu mandar um abraço aqui, lá pra dona a Margarida, vai lá pra Camila, vai lá pra Manuela, vai lá pro seu Valdemar, né? Estão pedindo moda aqui a Malaguinha, estão pedindo aqui também... Malaguinha é quem canta, o Belmonte, né? É, o Belmonte. Estão pedindo aqui, a Jô pediu o Riozinho dá pra tocar agora, né? Dá? Então vou tocar pra Jô, tá pedindo o Riozinho aqui. É, Caçador de Viema também tá pedindo aqui, né? E Trio Parada Duria, as Andorinhas também dá pra tocar agora, né? Então vai lá, Riozinho e a Andorinha, né? Na sequência vem da minha grande amiga Camila, um beijo do seu coração. Manuela, tudo bem? Sou Valdemar, a Margarida também, um abraço a vocês, viu? Vem comigo, simbora. Meu rio pequeno, braço líquido dos campos, rodeado de barrancos, corroído pelos anos, vai arrastando folhas mortas e saudade, pôr do sol de muitas tardes, ilusões e desenganos. Chapadões e pantanais, bebedouro de pardais, campo espelho de luar. O seu roteiro não tem volta, só tem ida pra findar a sua vida. Amplidão azul do mar, Riozinho amigo, são iguais as nossas águas. Também tem um rio de mágoas a correr dentro de mim, cruzando na vez, vendo mais perto o oceano de meu fim. Riozinho amigo, nasceste junto à colina, era um fio d'água de mina e cresceu tão lentamente, margeando matas, ramagens, juncos e flores, passarinhos multicores seguiram vossa corrente. Riozinho amigo, quantas vezes assistiu a cenas de quem partiu, encontro dos que chegaram, foi testemunha de muitas juras de amor, quantas lágrimas de dor. as águas carregaram. Riozinho amigo, sobre a areia do remanso, animais em seu descanso, ali vem matar a sede. Borboletas em suas margens se amontoam e depois alegres voam, na amplidão dos campos verdes. A brisa encrespa o seu rosto de menino como o mais terno e beijo da mãe natureza. Lindas paisagens, madrugadas coloridas, encontros e despedidas seguem vossa correnteza. Beleza, bom demais. Tem Riozinho, alô, Jô, um abraço a você, viu? Deixa eu mandar um abraço para a Jordelina, tá pedindo desatino e também no, um Amor de Primavera de Paulo Palino. Um abraço a você, viu? Amor de primavera não termina no verão, o outono ele floresce, o inverno é só paixão. Eu pensei que fosse fácil esquecer amor, mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Quase sempre tem razão, e a razão que sempre vence nunca teve coração. O amor é como um dia, é a luz da escuridão, de volta a alegria onde existe solidão, traz de volta a alegria ZYK 623 AM. Rádio Cultura de Pederneiras, 1380 kHz. Música, informação e entretenimento. Pederneiras, São Paulo. Você está acompanhando A Tarde é Nossa, na Cultura. Agora a sua sintonia é aqui, 1380 kHz. Rádio Cultura de Pederneiras, ZYK 623. Falando mais forte, chegando mais longe. Pederneira, São Paulo. Boa tarde. Boa tarde. Você está na Rádio Cultura. Cultura. Supercultura. Sucessos musicais, utilidade pública e notícias. Um show. Este é o seu programa de todas as tardes. A Tarde é Nossa. Beleza? Aceita que dói menos, sabe? É. Deixa eu mandar aqui um abraço lá pra minha amiga Madalena. Te assiste, Madalena. Como é que você tá, minha lindinha? Tá tudo bem com você? Tá? Um beijo no seu coração. Boa tarde, não. Tudo bem? É, te assistindo. Um beijo, Madalena. Um beijo, viu? Você vai pegar uma moda bem apaixonada agora. A Maria também tá abrindo uma moda do Renan e Raí. Você ajeita uma música do Renan e Raí, né? Pega pra mim também uma moda do Leandro Leonardo, né? É, Sonho por Sonho. Manda lá pra Madalena. Madalena, um beijo no seu coração. Sonho por Sonho vai pra você, tá bom, minha querida? Simbora, vem comigo. Agora são exatamente, deixa eu ver a hora, 14h40, Madalena lá de Agudos, assistindo e ouvindo a gente. Um beijo, menino, um beijo, ó. Conta pra mim sua história. Beijo no seu coração, viu? Vem comigo, tem muito mais pra você, vem cá. Tô aqui jogado fora, ela não quer mais me ver. Vacilei, pisei na bola e ela me deu fora. Tô perdido sem você. Quem me amava de verdade se cansou e bateu asa. Já tem alguém que te adora, enquanto busquei lá fora o que eu já tinha em casa. De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela que estou sofrendo. Eu sei. Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu: aceita que dói menos. De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo. Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu: aceita que dói menos. Entre o Parada Dura e Marília Mendonça junto. Quem aguenta, viu? Aceita que dói menos. Marília, canta agora, vai lá. Quero ver você assim. Tenho tanta liberdade, mas outro amor pra mim não serve. É como diz o ditado: quem está do nosso lado só tem valor depois que perde. De tanta saudade dele, chorando eu liguei pra ele, pra dizer que estou sofrendo. Insisti, ele atendeu, sorrindo me respondeu: aceita que dói menos. De tanta saudade dele, chorando